querendo tudo fora de sentido. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Cada um segue o que quer, mas o respeito pra onde foi, pra onde some. As crianças crescendo tão cedo, o futuro perdido no medo. Adolescente já sendo pai e mãe, será que alguém entende o que isso traz também? Que mundo é esse? Onde a vida corre e a gente esquece de amar, de cuidar, de proteger. Que mundo é esse? Onde o certo e errado se enfraquece e a esperança insiste em morrer. Oh, oh, oh. As notícias batendo na porta, todo dia uma ferida. Gente que vivia a cuidar, machucando a própria vida. Não é sobre julgar, é sobre acordar. Se a gente não mudar, pra onde isso vai parar? Que mundo é esse? Onde a vida corre e a gente esquece de amar, de cuidar, de proteger. Que mundo é esse? Onde o certo e errado se enfraquece e a esperança insiste em morrer. As notícias batendo na porta, todo dia uma ferida. Gente que devia cuidar, machucando a própria vida. Não é sobre julgar, é sobre acordar. Se a gente não mudar, pra onde isso vai parar? A saída dá tempo, se a gente quiser, de voltar a ter fé no que é simples, é de pé. O mundo pode mudar, só depende de nós. Basta ouvir mais o coração e menos a própria voz. Mas ainda dá tempo, se a gente quiser, de voltar a ter fé no que é simples e é de pé. O mundo pode mudar, só depende de nós. Basta ouvir mais o coração e menos a própria voz.